Torres Salvador, boa noite, gol 1168 NLS contra embaixo e travado. 768, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, 129. Livre pouso, gol 1168. Onze meia oito, solo aos 38, direito, 129 só. Pode repetir. 1219 solo à direita. 219, obrigado. Boa noite. 1168, Livrão. Aqui é Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Alfa e Juliette para o 4. Vou 1168. Oi, Salvador. Boa noite. 3858. Uma milha do Índia Serra visual. Baixar travado 10. Sky, atualizado pouso. Pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós, 3858. Ele pouso no zero, 3850. Eu te conheço, Solo, aos 43, direito 219, Solo. A vibração 219, transfer 250. Solo, saúde, boa noite, transfer 250, livro, transferem. 3258, Alfa Juliette 02, transfer 250. 03. Ah, tá, 03-3258. 3662, confirme como está recebendo o controle. Mantenha-se nessa frequência. K3-5218, fly heading Mari position. K3-662, desça para 2000 pés, o ajuste é 1091. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2011, chama final ILS estabilizado 3662. 1096, acione a identificação, desce inicialmente a nível 050, autorizado chegar a mais. 1096, desça inicialmente a nível 050. Xanair 6350, acione identificação. direção nível 060, autorizado chegada máxima. Então a 3662, desça 2000 pés, ajuste 1091. 2000 com 1011, 3662. Salvador, boa noite, Gol 9081, para autorização de Guarulhos, centro da IAN. 9081, autoridade plano para Guarulhos, nível de voo é o 360, via pêndulo 10, SMAP, AWAKE, após confirmar a rota do plano, Dael, Leda, Bridge, a subida, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, código 5576, controle no 208. Mantenha a pista da escola. Do 360 para Guarulhos, decola da 10, com curva direita da Euleda Bridge, apresolou 10, SMAP, AWAKE, conforme plano. 5576, transponder, controle 1208. Correto, já para puxar essa meta. Camará. Peso 2224, FN identificação. Mantenha nível 1970, autorizando chegada máxima. Forte presente. Passarelo 2224, definitivamente a nível 080. Estabilizou no ILS Campa Vista 3662. Então 3662 chama agora a torre em 118 decimal meia. 186 vai chamar a torre, obrigado, boa. 3518 de centro, foi level 070. Tribe 5218 de centro, foi level 070. Passarei 2224, confirme se na proa de mare. Afirmo, na proa de mare, cruza agora 1966 para o 80. Torres Salvador, muito boa noite, Altan 3662, LS 10, baixo travado. 7-2, livre pouso, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-2 mais. Livre pouso na 10, 3662. Correção, desça a 2000 pés, ajuste 1-0-9. Autorizado final ILS. Aposta estabilizado, gol no 0-9. Chané 63 no 0, desça ao nível 050. Chanel 6310, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0-9. Chanel 6310, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0-9. 2 solo ao 05, direito 1-2-1-9 solo. Direita 2-1-9 solo, boa noite, 662. Chanel 310, reduza para 2009. Passaria 2224, deixa o nível 060. Passaria 2224060. Salvador, muito boa noite, Tan 3662. Tan 3662, táxi autorizado Alfa Juliette para o pátio 3. Alfa Juliet para o box 3, o 3662. Negativo. Alfa Juliet para o pátio 3, para o pátio de cargas, posição 03 a princípio, mas lá vai ficar atento aos sinalizadores. Ok, então, pátio 3 para o 03. Tá atento ao sinalizador 3662. 1096, chame agora a torre 1118, decimal 612. Chame agora a torre 1118, decimal 612, voo 1096. Canar 6310, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, a porta estabilizada. Salvador, uma boa noite, 1096 da Gol, passando externo, baixar travado. Interno 9000, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 12 mais. Livre pouso, 910, 1096 da Gol. Desça para 2000 pés, o ajuste 1209. Passarelo 2224, desça nível 050. 2224, 050. Canal 6310, completo final, chame torre 118, decimal meio. Passarelo 2224, desça para 2000 pés, hoje chama 011, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado, 2224. EP5218, report established. Solo 96, solo 02, direito 219, solo. 219, né? Boa noite, Gol 1096, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 6? 5. Meia 310, livre pouso, 1100 graus, 10 mais. Livre pouso, 6310. 5218, copy final, contact tower, 118 small 6. Oi, Salvador, boa noite, TP 5218. 5218, como é que fizer a aproximação? Aguarde autorização de pouso. Prosseguindo, aguardando, 5218. Salvador, Salvador, boa noite, voo 1973-360, valeu. Pronto, copy, 1973. Pronto, copy, 1973. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, Leda, após voa Bridge. Bridge intercepta peso 1-0, após voa SMAP, DCT Lúvito, Barbacena, após prossegue conforme a rota. Acionando o transponder 5003 e o controle no 208. 360, decola da 1-0, direita da EL, Leda, Bridge, upper Zulu 1-0, SMAP, plano de voo 5003 no 208. Corrigir a frequência do controle 1199-8. 1198, o 1973. Correto, a bota pronto, portão 1, pushback acionamento. Repoderá. Alô, Salvador, Xanera, 6310, então. 6310, Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612. Ok, só um minuto que eu vou falar com o Flávio aqui. Estabilizado com a pista vista, passarela 2224. Passarela 2224, completa o sinal de chama torre 1186. Completa, chama 18.000 com a torre. Dois Salvador, boa noite, passarela 2224. Estabilizado com aeródromo na vista. Ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. Já informei pra Eric. Ah, tá bom, agora chegou, Noite, fala 19, direito 219, são. Direito 219, 5218. passageiro 224 de pouso, 100 graus, 109. Livre pouso, passageiro 2224. Ingressa Alfa, Juliette, parte 3. Posição informada pela infraero número 5. Quando lá, fique atento ao sinalizador. Salvador, Hugo, 9801 908 1 no 4, pushback, tá? Gente, gol 9081, coordena essa pistola, reporta pro táxi. Reporta pro táxi, obrigado. Ui! Passarido no solo, 22 direito, 219 solo. Direito, 219, 2224. Papa Romeu, Romeu Serra, novembro, boa noite. Autorizada a chegada Mari. Desça para o nível 050, redução para 2509, número 2 na aproximação. 2224, Alfa, Juliette, parte 3. Quando lá, fica atento ao sinalizador. Belo Salvador, o gol 9081 com 3 horas e 58 autonomia, alterna Galeão com 184 a bordo. Gente, direita via Índia no ponto de espera, torre 198, decimal 62, eu ajuste na 01, bom voo, gol 9081. 12-1-0-1, obrigado. No 973 para o posto de estacionamento, estamos na questão. Gente, fazendo aqui só após o companhia liberar o setor autorizado para o posto de estacionamento, é para o táxi. Fazer a liberação, livre para o posto de estacionamento, 973. Torre de Salvador, o 19081, pronto. Autorizado, alinhar e decolar 9081, vento 100 graus, 1-2. Alinha e decola, 1-0-8-1. Romeu, Serra, November, tem condições de reduzir para 2109. Romeu, reduzindo para 2109. Romeu, Salvador, eu trouxe 52196. A possível coordenação do nível 130 Aracaju, me chama 5 do posto. Salvador, o Xerém 6310 para a cópia recente, informação em aqui. Xerém 6310 autorizado, Recife, nível de voo 350, prossegue na Peruísque 58, decola da 1-0, curva à esquerda após, cumpre o perfil Pulca, Jama após Aracaju. Acendo transponder 5006, controle Salvador, 119, decimal 8. Magneta 1005, no céu. Rota 083, descend 2000 feet, cleared LSI, no report established. Descend 2000 feet, clear for LSI, no report zero. Robot zero, let me call you established, no LSI. 1208, gol 9081, obrigado, Brad. 3109, não deu certo, não. Gol de Salvador, boa noite, gol 9081, decolar. Gol 9081, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Direto Leda, voando 360, gol 9081. Começa Serra Novembro, redução para 1909. Salvador, muito boa noite. Montan 3858, centro da formação Yankee para Fortaleza, nível 3, 7 da. Autorizado. Fortaleza, nível de voo 370, persegue na Pesula 19, após Bangu, VCT Abucu e após conforme rota. Decola da pista 1-0, curva esquerda após, no perfil da Momo, transição Froti. Acena no transponder 50, 1-0 e o controle em 1-9, décima 8. 370 para Fortaleza, via Pesulo 19, Centro Gude, depois direto a Buco, depois direto com Fome Rosa. Na saída vamos decolar da 1-0 com curva esquerda fora, saída Momo, na compreensão Frutti. 50-1-0, transponde 98 controle, da 3858. 3858, tanto é. Protegimento correto, agora pronto, hashtag funcionamento, botão 3. Chamará, 3858. Salvador, 1-0-9-6. Siga na escuta, informação em curso é Zulu. A gente tá... seria a previsão da saída para a Fortaleza? Tá pronto, cópia? 1-0-9-6. Pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, prossegue na Pesula 1-9, após conforme a rota do plano. Decolada 1-0, curva esquerda após, com o perfil Momo. Transição Froti, aciona o transponder 50 no 7, controle no 1-1-9, decima 8. Bem, está autorizado para a Fortaleza então 370, conforme solicitado a Pesula 1-9. Decolada 1-0 com curva à esquerda, base Froti, 50 no 7. Transponder 0-2, controle no 0-9. Correto, a bota pronta, puxa back acionamento, botão 5. A bota pronta. 1-0, desça para 2000 pés, autorizado sinal e desça, porta estabilizado. Direita 1-1-0 para 2000, porta estabilizado. Liga Começo Serra Novembro, complexo direita 1-3, correção 1-2-0. Direita 1-2-0, Novembro.